Se liga aí. Como você vê o peso do seu nome e a sua pessoa dentro do movimento hip hop nacional? Você tem noção disso, cara? Puta, eu sou mais um guerreiro, pô. Eu sei que eu vim desde garotinho e eu lutei muito, cara. Hoje em dia eu tenho noção que meu trabalho tá no mundo. Eu tive a oportunidade de ir pra fora também e cantar lá fora e o povo conhece. Então hoje eu sei que a responsabilidade é grande, mas eu prefiro me manter que nem o soldadinho raso ainda, firme, na guerra, na guerrilha, na linha de frente desse combate, eu tento ser assim. Salve, salve, rapa! Eu também tô junto com Alexandre R.E. na audiência do Se Liga Aí. Aumenta o volume que é rap do bom. A R.E. na área. Essa é uma homenagem a um dos mestres do hip hop nacional. Grande amigo, Rap Hood. Há mil anos no corre, fazendo virar. O rap é a voz do povo, revolução no ar. Sempre haverá vontade de lutar. Enquanto houver lenha, fogueira vai esquentar. Atitude, respeito, esperança. Honestidade, lealdade, fartura e bonança pro nosso povo. Mas em qualquer no bolso, quem não gosta de andar com um sorrisão no rosto? Dinheiro não é razão, cantamos com coração. Mas ninguém só vive de elogio, sangue bom. Ensinado em grandes palcos, chão de terra ou asfalto. Lindo é ver todos de mãos pro alto, cantando a vitória de uma nação sofrida que guerreou e venceu com seu estilo de vida. De calça larga, bombeta, cordão de ouro e camiseta, papel e caneta e muita inteligência. Longe da hipocrisia que massacra o pobre, com propaganda enganosa só pra ganhar ibope. Ontem por opção comi um hot dog, mas hoje um Big Mac de rolê lá no shopping. E quem não quer poder levar sua nega pra fazer compra, chegar no fim do mês poder pagar a conta. Me sinto feliz de ter encontrado no rap filosofia de vida que só me fortalece. Nessa caminhada não estou sozinho, sou mais um guerreiro trilhando o meu caminho. Cada dedo apontado só me deu resistência, cada não na cara só serviu de experiência. Total satisfação, encontro de geração, bateu forte o coração quando ouvi sonegão. Só quem é que chega, só quem é sabe ficar. O nosso movimento é revolução no ar. Só quem é que chega, só quem é sabe ficar. O nosso movimento é revolução no ar. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. é atitude. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. atitude. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. é rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. atitude. Eu acredito assim, que todos somos parte de uma engrenagem, Alexandre. Tô junto com o povo aí, pra fazer o hip hop acontecer. Eu vim desde garotinho. A miliano no corre, fazendo virar. O rap é a voz do povo, revolução no ar. Sempre haverá vontade de lutar. Enquanto houver lenha, fogueira vai esquentar. Atitude, respeito, esperança. Honestidade, lealdade, fartura e bonança pro nosso povo. Mais um qualquer no bolso, quem não gosta de andar com um sorrisão no rosto? Dinheiro não é razão, cantamos com coração. Mas ninguém só vive de elogio, sangue bom. Em cima de grandes palcos, chão de terra ou asfalto. Lindo é ver todos de mãos pro alto, cantando a vitória de uma nação sofrida que guerreou e venceu com seu estilo de vida. De calça larga, bombeta, cordão de ouro e camiseta, papel e caneta e muita inteligência. Longe da hipocrisia que massacra o pobre, com propaganda enganosa só pra ganhar ibope. Ontem por opção comi um hot dog, mas hoje um Big Mac de rolê lá no shopping. Quem não quer poder levar sua nega pra fazer compra, chegar no fim do mês poder pagar a conta. Me sinto feliz de ter encontrado no rap filosofia de vida que só me fortalece. Nessa caminhada não estou sozinho, sou mais um guerreiro trilhando o meu caminho. Cada dedo apontado só me deu resistência, cada não na cara só serviu de experiência. Total satisfação, encontro de geração, bateu forte o coração. Valeu, quando eu vi sonegão, só quem é que chega, só quem é sabe ficar. O nosso movimento é revolução no ar. Só quem é que chega, só quem é sabe ficar. O nosso movimento é revolução no ar. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. atitude. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. atitude. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. atitude. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. salve molecada. Atitude. É rap de raiz, aqui ninguém se ilude. Alexandre R.E. old school. Atitude. É rap de raiz, aqui se ilude, Alexandre R.E. Salve família! Atitude é rap de raiz, aqui ninguém se ilude, Alexandre R.E. Família! Atitude é rap de raiz, aqui ninguém se ilude, Alexandre R.E. Atitude! Paz a todos! Que beleza, cara! Eu acho que é assim, temos que invadir os espaços. É importante, o nosso povo quer se ver representado por personagens reais. Não queremos bonecos para nos representar. Queremos personagens reais, pessoas como nós. Eu acho que é mais legal. Se é para falar de nós, nós mesmos iremos falar. Não seremos coadjuvantes da nossa própria história. E é da hora um representante legítimo do hip hop de Jundiaí estar aqui mostrando a verdade do hip hop para vocês. Se liga aí, Alexandre R.E. é o parceiro, é o mano, é o cara. Tudo nosso. Satisfação total, foi da hora. Obrigadão, R.E. Valeu, valeu. Se liga aí, tamo junto. Se liga aí.